pai. E que começa. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que tome cama. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz, tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Vocês, para de dizer que o quê? Solteiro? Solteiro não traz. Solteiro? Solteiro não traz. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não traz. E solteiro não traz. E é José Nova. Esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não traz. Solteiro não traz. E para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais.